desculpa não te escutar, é que eu sou mal ouvido. Mesmo sem te demonstrar, garanto eu tô envolvido. É que tem muito problema que eu tenho convivido. Fala de amor, rima coisas que não tenho vivido. Igual esses rappers da nova geração. Então me pergunto onde foi que perdei minha mão. Deve ter sido quando botei no fogo por aquele irmão. Que cê me avisou que era falso, eu firme disse que não, não. Mesma negação que destruiu gerações e povos. As coisas ficaram claras quando eu tive que pisar em ovos. Aquilo que quebra a gente sutilmente. O que antes era reluzente, hoje é quase inexistente. Queria não ligar pra essas paradas igual JN. O meu medo é crescer e acabar igual NJ. Um barco rio, uma vontade, pegue o leme reme. O bagulho era seguir uma reta, mas cê mudou a rota. Disse que eu não ia te esquecer, que eu sofri quando visse. Alguém me falou isso, eu não lembro quem disse. É que eu não boto tanta fé nessas crendices. Mas acho que se algo tá em falta, não desperdice. Disse que eu não ia te esquecer, que eu sofri quando visse. Alguém me disse isso, eu não lembro quem disse. Tenho entrado em neurose, mas que entro nela. Se algo sempre te cala, é que talvez seja sua cela. Roupas na sala, confusões resolvidas em transa. E o dinheiro que eu ganho não é da tua conta, poupança. Tenho saudades reprimidas, escutadas e nunca ouvidas. Guardadas, não divididas. Sou competitivo no jogo da vida, mas também não sou menino. Por isso que eu domino tudo sobre partidas. Mãe, não existe espaço pra falha pro seu filho. E mesmo assim ela insiste em ficar comigo. Quando recusei migalha, desbloqueei um banquete. No momento que resolvi ser útil e não ficar de enfeite. Poucos amigos, muitos nichos, vou fazer o quê? Se todos são iguais no triângulo, andaremos em trio. Fazendo barulho nas ruas de PHB pra compensar o tempo que a cidade não me ouviu. Um conselho: se você amou muito um lugar, não faça besteira de visitá-lo, porque você vai visitar pensando que você vai encontrar o tempo, mas o tempo não tá mais lá. É melhor você ficar com a imagem na sua cabeça. Eu não pertenço a esse lugar não me pertence mais.